começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Espírita, feliz ano novo, muita paz, alegria, amor, tudo de bom para você e sua família. Que o ano novo se inicia, possa trazer novas esperanças, novas surpresas e tranquilidade para todos os brasileiros. Que a nossa cidade possa receber com muita alegria os novos governantes, prefeito e vice-prefeito e os nossos legisladores, ou seja, os vereadores, para um novo mandato. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade através dos ensinamentos dos espíritos superiores recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vem mostrar que o sobrenatural é apenas o natural não conhecido e não explicado. A doutrina espírita nos traz a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Rodrigo Costa, que hoje nós estamos aí sem o nosso querido Jorge Reis, que foi passar o final da semana, o final do ano e o início do ano em Paraisópolis, né? Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga. E para você que está nos escutando na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também é reprisado durante a semana na nossa rádio, que é 24 horas. E lembrando que o programa de domingo, esse programa sempre é reprisado nas terças, quintas e sábados. Então, Rui, a gente começa 2017 já com o pé direito, trabalhando, né? Isso que é importante. Então quer dizer que a gente vai passar, tem algumas simpatias que falam que vai passar então o ano inteiro trabalhando. E o interessante é que eu saí de casa da Vila Maria, vim até aqui na Vila, até aqui na rádio, só encontrei um ônibus na rua. O resto é tudo parado, tudo tranquilo, né? Parece que é o fim do mundo, né? Parece que não tem ninguém na cidade, né? E você, ouvinte que está escutando a gente agora, vai passar o ano inteiro ouvindo Vivência Espírita, olha que legal. Então vamos agradecer também as casas que nos apoiam, as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, o Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e a AME. Também agradecer o apoio do Grupo Musical Castelão e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Então vamos iniciar. Vamos pedir para os nossos ouvintes, temos gente ouvindo a gente, isso que é importante. Vocês que estão aí escutando, participe conosco, ligando aqui no telefone 12-3941-9750 ou no 12-3942-9750. Também tem o Facebook, que é o facebook.com/programa Vivência Espírita. Ou pelo WhatsApp, quem tiver, faz parte aí do grupo da Rádio Vivência Espírita, é só interagir com a gente vai lendo durante o programa. A pergunta para sorteio dos dois livros é: final de ano é um momento de reflexão para mudanças? Então, diz aí na sua opinião, se você acredita, o que você acha sobre essa época de final do ano, se é um momento para reflexão, né, de reflexão para mudanças, né? Se a gente pode melhorar, reforma íntima, o que vocês pensam sobre esse assunto. Lembrando que a gente vai lendo, passam textos curtos também, e também, para quem não tiver no WhatsApp, é só entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Então aí entrar para se inscrever lá no nosso grupo. Vamos então, bom dia para Nandir. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. E hoje vamos fazer uma coisa diferente, né? Em vez de colocar a gravação, vamos pedir para Nandir fazer a prece de abertura para nós. Ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo e a cores. É verdade. Bom, queridos amigos, queridos companheiros, não importa a distância ou lugar, vamos neste momento nos unindo num só coração, de amor, de vibração, ao raiar desse dia, nos raios de sol, a nos envolver, a nos tocar, nos lembrando do amor do nosso Mestre Jesus por todos nós. Aquele que nunca nos deixou só, aquele que está sempre ao nosso redor, nos tocando, nos incentivando, nos fortalecendo a cada passo. E ao receber esse sol maravilhoso, nós vamos pedindo ao Pai, aquele que nos deu a vida, nos dá todas as oportunidades, para que Ele possa fazer com que o nosso dia seja de grande aprendizado, seja um dia de grandes transformações, porque no primeiro dia deste ano que se inicia, possamos fortalecer-nos para que este ano seja de grandes realizações pessoais. Que aquilo que sempre desejamos possamos começar a partir de agora, a olhar os nossos irmãos com mais amor, olhar os nossos queridos companheiros de trabalho que estão ali lado a lado, de mãos entrelaçadas, buscando trabalhar o amor, levando aquelas pessoas mais necessitadas. Vamos olhar pela natureza aquilo que nos dá de tudo de bom, olhar pelos animais, aqueles que nos rodeiam, nos dizendo o quanto nos ama também e nos fortalecendo. Pai, a vida é boa, a vida é bela, porque sabemos do Teu amor, sabemos da Tua existência, Pai. Sabemos que Tu vela por todos nós em todos os momentos. Este momento em especial, em que estamos unidos numa mesma vibração de amor, é a verdade, é o sentir Você a nos tocar os nossos corações, que possamos levar este ano com este coração cheio de amor, com a presença de Jesus e com a presença de todos os companheiros, de todos aqueles que estão unidos no amor do nosso Mestre Jesus. Que a paz de Jesus e o amor do nosso Pai envolva todos os nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Tema do dia: as perspectivas para o ano novo é o nosso tema de hoje. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Nadir Paulino. Estamos aguardando o Luiz Eduardo Ribeiro, que é o presidente da USE de São José dos Campos. E estamos aqui com a Nadir Paulino, que já fez a nossa prece do dia. Ela é presidente do Centro Espírita Anjo Ismael, é uma das coordenadoras da Regional do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Guarapari. Ainda continua Guarapari? Não, Guarapari agora está com outra regional. Ah, Guarapari não está mais. Então nós vamos falar sobre as perspectivas do movimento espírita em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, porque praticamente nós temos a USE, que é aqui de São José dos Campos, mas a Aliança Espírita Evangélica, ela coordena todas as atividades das nossas casas espíritas no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Mais uma vez, então, muito bom dia, Nadir Paulino, nesse dia maravilhoso, dia 1º de janeiro, né, de 2017, com o sol brilhando, com a alegria de um novo ano que se inicia. Bom dia, Nadir. Bom dia, Rui. É com muito carinho que eu recebi esse convite e aqui estou. Nadir, quais serão as nossas perspectivas dentro do movimento espírita, da Aliança Espírita, para o ano de 2017? Porque nós sabemos que nós temos aí o movimento da USE, o movimento da Aliança aqui em São José dos Campos, e também nós temos a Federação Espírita e temos também casas espíritas que não pertencem a nenhum desses movimentos. E até uma vez os criticaram, dizendo, por que que vocês não têm só um movimento em São José dos Campos, vai ter três, né? E foi perguntado certa vez para o nosso querido amigo Chico Xavier, a mesma pergunta foi feita para Chico Xavier, dizendo que em São Paulo tinha 28 movimentos espíritas, o que que ele achava disso? Eu chego com a sua tranquilidade, com a sua simplicidade, falo, olha, ótimo, deveria ter muito mais movimento. Então a gente vê que esses movimentos são necessários para que a gente tenha a nossa facilidade de estar no grupo, que a gente, que seja simpático, que a gente gosta e que às vezes faz parte até da nossa profissão. Então, o que, que você poderia dizer para a gente, Nadia, a esse respeito? Olha, Rui, você lembrou, falou do Chico, é quase que a gente não precisa dizer mais nada, né? Porque aquilo ali era sabedoria em pessoa. Mas eu vejo dessa forma também. Não está errado ter várias denominações, seja cada um vai sentir a maneira de trabalhar de uma forma que ali ele agrega melhor. Outros acham de uma outra forma. Então, aí é aceitar as tais diferenças, né, que é tão comentado, mas o foco é o mesmo. Qual o foco dessas casas espírita? Todas elas estão com o lema do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Kardec. Então, o que importa é a atitude, é o amor e é o trabalho que é realizado nesse sentido. É, certa vez eu participando de um programa de rádio, numa outra rádio aqui, a pessoa que está nos entrevistando está dizendo, nossa, que coisa interessante. A doutrina espírita, ela é a mesma em qualquer parte do Brasil e talvez até do mundo, se houver, que nós sabemos que tem vários movimentos, assim como a Aliança tem, né? Vários movimentos em outros países, depois até o Rodrigo pode até dizer para a gente, inclusive os países que nós temos, você também pode dizer através da Aliança. E ele falou, é interessante que vocês têm vários movimentos, mas a doutrina espírita é uma só no Brasil inteiro, que eu conheço, né? Eu falei, não, realmente é isso. A beleza da doutrina de nós professarmos uma religião, uma doutrina dos espíritos, é que em todo e qualquer lugar do Brasil, ela será sempre a mesma coisa, sempre será o mesmo ensinamento, a mesma, as práticas é que modificam. É isso mesmo? Olha, eu vejo assim, que é a essência da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela retorna como se fosse no cristianismo primitivo, né? O que que Jesus nos passou? O que que Jesus nos ensinou? O que que ele nos deixou lá que é tão atual hoje? Então, a doutrina, ela se foca nessa essência dos ensinamentos de Jesus. Agora, em relação ao trabalho dentro de uma casa, pode diferenciar de uma outra, mas de acordo com o que o grupo sente melhor daquela forma. Mas aí a gente vai perceber, eu já conheci, já fui em outras casas, mesmo da Aliança de fora daqui, e eu vejo como é feito um trabalho com muito amor. Tanto é que, para mim, no caso do Anjo Ismael, não existe esse negócio, o expositor pode ser da USE, pode ser da Federação, o palestrante pode ser. A gente não vê essas diferenças, não. A diferença é como, né? Por exemplo, na Aliança, o foco do estudo Escolas de Aprendizes tem um formato. Uhum. Na USE tem outro formato. Sim. Então, é questão de escolha. Se você quer se... igual a faculdade, né? Pode ter o mesmo curso, mas você sente que uma faculdade, ela te responde melhor dos seus anseios. E você, só para os nossos ouvintes que não são espíritas, ou nunca teve oportunidade de ir numa casa espírita, né? Um centro espírita, explicar qual é essa relação de uma aliança, de uma USE com a casa. Assim, a casa continua independente, não seria isso? Não é, ela não se reporta a um movimento. Como que funciona isso para uma pessoa que nunca esteve no centro? Geralmente, para quem nunca foi ao centro, na primeira vez, ele não vai nem saber disso. Sim. Tem certas pessoas que já estão fazendo escola, aí vai surgir a pergunta. Por que existe Aliança, USE? Então é feita essa pergunta. Né? Federação, é. Então, geralmente, a gente dá a explicação, né, de como ocorreu isso, para que a pessoa realmente já vai entender. Pô, não existe diferença, né? É como se você mora perto de uma pessoa e outra, e as duas são parecidíssimas, mas a maneira de enxergar a vida delas são diferentes, né? E no caso, o que foca todas elas é a essência. É levar a doutrina espírita... Levar o evangelho, né? Evangelho de Jesus. Na prática. Na prática. Também. Né? Passar isso, mas também com exemplo. Eu acho que isso a gente está dando exemplo de aceitar as diferenças das pessoas, né? Não é crucificar o outro porque o outro age diferente na forma, mas a essência dele é a mesma. O foco dele é levar você até Jesus, você conhecer Jesus, né? O foco da doutrina. Exato. A gente só vai amar Jesus depois que a gente conhecê-lo mesmo. Isso é interessante que o Rui estava comentando, que em qualquer lugar é assim, e realmente é. Nos centros que eu acabei indo conhecer, viajando pela empresa, você vê lá aquele mesmo sistema de assistência fraterna, você tem lá as palestras públicas, você tem os trabalhos mediúnicos sendo feitos, os trabalhos assistenciais, que é o que é uma coisa que eu acho muito importante da casa. Eu acho que é o trabalho mais importante da casa, é o trabalho de caridade, né, que ela faz. A gente, tudo bem, a gente sabe que aquela palestra é um trabalho de caridade que a pessoa não está recebendo, a gente sabe que aquela escola de aprendiz que está sendo dado, ou aquele ESD que está sendo dado, também é um trabalho de caridade, mas aquele trabalho assistencial que faz para aquele mais necessitado, ajuda aquelas pessoas que estão aprendendo a ir lá e começar a servir a Jesus, né? Isso mesmo. É, isso que eu vejo que é importante, esse trabalho que a casa faz, né? É, porque às vezes chega a pessoa no centro, ela nem sabe o que está acontecendo com ela no estado em desequilíbrio, né? Então, para ela, às vezes, né, Rui, que você conhece isso, é tipo assim, a última porta que ela bate, é o último lugar, né? É tipo, chega lá e fala assim, resolva isso para mim, né? Só que você primeiro pega eles no colo, é o tipo colinho, né? O abraço. Você recebe eles como um ser importante que eles são. Porque geralmente as pessoas, quando entram nesse estado de depressão, vamos dizer, ele se acha muito inferior, não é ninguém. Então você começa a recebê-lo abraçando, entendendo-o, tá? Aceitando tudo que ele está falando, mas amorosamente você vai mostrando a ele que ele tem a força dentro dele. Ele pode tudo. E aí, com o tempo, é interessante que ele mesmo vai querer fazer um estudo, né? Ou ele já vai perguntar, tem um estudo que eu possa fazer e melhorar? Pô, aí é o momento da escola. Uhum. A escola, eu costumo dizer para todo mundo que fala comigo, assim, a escola ela funciona como um tratamento, né, com psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicanalista. Tudo junto. De graça. Uma vez por semana você vai lá e assiste a aula. E quem é o professor dessa escola? É Jesus. Pô, poderia ser um médico melhor, né? E o que eu acho interessante da escola é que você chega ali no segundo ano, né? E a escola te leva a servir, né? Que aí você começa o grau de servidor de Cristo, né? E ela te convida a fazer trabalhos externos de caridade, de assistenciais, que ajuda muito. Aí quando você falou da depressão, eu lembrei um caso com o Chico, que ele era um texto, né? Que é uma coisa que ele passou, uma passagem com o Emmanuel, que ele fala que quando bate a depressão, Chico falava isso, hein? Quando batia a depressão, Emmanuel virava para ele e falava, larga tudo que você está fazendo e vai lá num lugar que tem gente muito pobre, pior, em situação muito pior que a sua, e vai lá escutar a história deles. Só isso. Só vai lá conversar e ouvir. É a melhor forma desse trabalho. E aí você vai. Aí ele falou assim, toda vez que ele ia lá e fazia isso, ele voltava com vergonha de si mesmo. Então assim, e eu vejo a escola fazendo isso, a escola de aprendiz. Quando você chega, você chega com tantos problemas, foi o meu caso, né? Não vou falar, mentir que eu fui pelo amor, fui pela dor. Então eu cheguei, quando comecei a fazer a escola, fui com tantos problemas, e aquele egoísmo forte, o orgulho forte, né? E naquela névoa, né? De não conseguindo enxergar talvez a realidade. E quando comecei a servir, né? Comecei a ver gente em situações piores do que a minha, eu comecei a ter vergonha dos meus próprios problemas. Eu falei, mas isso é muito pequeno, né? E foi muito interessante, é muito interessante esse trabalho, né, que é feito na escola. Hoje nós já estamos parando com aquela vim pela dor ou pelo amor. A gente está vendo que a maioria das pessoas que estão frequentando o centro espírita, ela vem para esclarecimento. Exatamente. Né? Ela vem se esclarecer. Ela vem tirar as suas dúvidas, que muitas religiões às vezes não dão as respostas necessárias para essas pessoas. E eu estava lendo o livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, e ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, complementando o que você está falando, Rui. Ele fala assim, além de esclarecer, que é o que a gente busca, ser espíritos esclarecidos, a gente tem que buscar ser espíritos evangelizados. É. Então, assim, isso, né? Primeiro você esclarece dentro do Cristo e você evangeliza através do trabalho. Através, é, né? Que é o foco da escola de aprendiz desde sua fundação, né, Rui? Que o Rui conhece isso bem mais tempo. É a evangelização do ser, né? Porque às vezes você se acha que você entende bem, você conhece, às vezes, capítulos, que é o primeiro passo, que é, né? Esclarecer, né? É, mas você não se auto se conhece. E se você não fizer isso, você não vai se amar também, né, Rui? Ah, sim. Você precisa primeiro gostar de você para depois gostar dos outros. Como é que eu posso gostar de alguém se eu não gosto de mim mesmo? Ah, eu te amo, Rui, vira as costas, eu te odeio. Não é assim, né? Então a gente tem que entender essa palavra amor, né? É, claro. Como diz o... E não, isso não é aquilo que nós chamamos de narcisismo, né? Eu gostar de mim, né? Olhar para o espelho e dizer, como eu sou lindo, como eu sou bom, como eu sou bacana, nada disso. A gente precisa primeiro gostar da gente com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. Fala, Rodrigo. E esse amor, ele nasce do respeito, né? Sim. Então, assim, o respeito é o respeito por si mesmo. Sim. Então, eu lembro que alguém tinha comentado que é importante que era a educação anterior. Acho que era numa das palestras que a gente colocou na rádio. Então, você lembra, terça e quinta a gente tem palestra às 7h30 da noite na Rádio Vivência Espírita. Então, uma das palestras, ele falou assim, na minha época, quando eu era criança... Você era evangelizado, quer dizer, você era educado através do respeito, né? Hoje os pais querem o amor, primeiro que o respeito. Mas o amor, ele nasce do respeito. E quando você fala de reforma íntima, é primeiro você começar a respeitar a si mesmo. Sim. Conhecer a si próprio. Esse é o primeiro, né? É, exatamente. E essa que geralmente a gente foge, né, Rui? Ah, sim. Não, e a gente vê, né, Nadir, que a Escola de Aprendiz do Evangelho, tem um colega nosso que falou, eu quando entrei na Escola de Aprendiz do Evangelho, não tinha nenhum defeito. Depois, quando eu ia correr da escola, depois de um ano, eu achei uns 50 defeitos. E ao terminar a escola, depois de 3 anos, eu quero ver quantos defeitos eu vou encontrar em mim. Quer dizer, então a gente não fala muito dos defeitos, a gente fala daquela coisa que falta de aprendizado nosso, né? Quer dizer, nós não temos defeito. Como o Herculano Pires, ele achava ruim quando se falava em reforma íntima. Ah, quer dizer que nós já nascemos defeituosos? Aí eu posso dizer para o Herculano Pires que nós nascemos com uma série de dificuldades. Nós viemos de outras encarnações, trazemos isso com a gente, né? Então agora que graça, que bom para mim, uma graça ter a doutrina agora que me ajuda nessa reflexão, né? Sim. Porque ela tipo assim, ela te mostra a verdade e faça você a sua parte. Mas a gente vê que nós estamos aguardando aqui o Luiz Eduardo, que diz que viria, que é o presidente da UZI, e ele, quer dizer, eu não entrei mais em contato com ele, falei, e ele falou, não pode deixar que domingo estarei lá no mesmo horário, lá na Piratininga. É, pode ter acontecido alguma coisa também. Pode ter acontecido alguma coisa também. Foi um dia bastante... bastante movimentado ontem. É porque a gente costuma dormir tarde. Exato, no dia primeiro de ano. Mas vamos... Então para os nossos comerciais. O pessoal aqui tem bastante gente ouvindo já. Tem até gente em Santos, até na Paraíba estão escutando a gente. Opa. Acredita? Que legal. E você estiver escutando a gente, participe. Ligue para nós aqui no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, respondendo a pergunta. Final do ano é um momento de reflexão para mudanças? Então entra aí no nosso Facebook, participe, o Ari Rangel já está aqui também online, meu pai Domingos está também, está acordado. É difícil acordar, né? Daqui a pouco o pessoal participa mais. Então vamos chamar a música, a gente vai colocar a música da Célia Tomboli, do CD A Grande Transição, chamado Transição. Então entra aí, chama a vinheta para mim, por favor. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. Senhor, ilumina a humanidade. Dá-lhe a fé, o amor, a ternura, a meiguice e a bondade. Possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade. E seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então que o amor não consegue vivenciar. Longe da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 31 minutos do dia 1 de janeiro de 2017. Um feliz ano novo para aqueles que estão acordando agora, para aqueles que estão dormindo, né? Né, Rodrigo? Foi de primeira que brincava, viu, Nadir? Nossos ouvintes estão todos dormindo. Nossa, vinha pessoal aqui bravo dizendo, não, estamos dormindo, não, estamos acordados e estamos ouvindo o programa. Então, feliz ano novo para os nossos queridos ouvintes. E tem gente lá em Pindamonhangaba ouvindo a gente, em Santos, só, ouvindo a gente. E tem de outros países? Tem também, mas não está aparecendo aqui, mas... Mas a Sana deve estar dormindo lá na Alemanha. E o Zé lá na, e o Zé Magalhães lá nos Estados Unidos. Aqui o programa ele volta no tempo, né? Porque lá são o quê? 3 horas para trás, né? É. Nos Estados Unidos. Então quando a gente termina, a gente envia a gravação pro Zé Magalhães, ele trata, né? E aí volta no tempo. Então ele, o programa ele volta no tempo, vai para lá 3 horas atrás, depois volta e é postado no site. Esse é o milagre do, como é que é, do nosso fuso horário, né? E tem umas participações aqui. Para a pergunta para sorteio dos 2 livros espíritas, final do ano é um momento de reflexão para mudanças. Então a Derli, que sempre participa com a gente aqui, bom dia amigos vivencianos e do programa, maravilhoso 2017 a todos, principalmente porque teremos o 10º encontro de amigos do Chico Xavier em São José dos Campos, bem lembrado, né, que vai ser em agosto, dia 19 e 20 de agosto de 2017, depois a gente comenta um pouquinho mais. Ela respondeu: penso que sempre é momento de reflexão. A mudança é um exercício diário. Nenhuma mudança interior é do dia para a noite. Muitos ainda precisam de uma data comemorativa e esta é uma época que sentimos mais solidariedade e boa vontade para recomeçar. Abraços a todos. Um grande abraço para ela, um feliz ano novo para ela. E para o irmão dela, né, que está sempre aqui conosco, né? Sempre vem aqui Albert, também visitar a gente. Dupla dinâmica. É, não, não é todos os ouvintes que vêm aqui visitar a gente, mas podem vir. E quando ela vem, ela traz bolo para a gente, né? É, então. Mano, olha, não precisa, não é só por causa do bolo, não. Pode vir aqui não, sempre. Não, ele é muito querido. Ela e o Albert são amigos queridos nossos, né? E os outros ouvintes quiserem vir aqui para dar um abraço, assistir também o programa ao vivo aqui com a gente, tá convidado. É aqui no VIP Center, né? Qual que é o nome da rua aqui? Aqui é Euclides Miragaia, 392, é isso, né? Isso, é então é só chegar aqui. O Inácio está confirmando. Pode chegar depois das 8 também, não tem problema, senta ali, assiste o nosso programa ao vivo, você está convidado para participar. Mas, Nadir, vamos continuando então com a nossa... A escola de aprendiz para você foi importante? Nossa, eu falo assim que ela foi um divisor da minha vida, né? Porque é nela que você vai descobrindo defeito que você se encobria, né? Então, não dá para colocar debaixo do tapete. Não, essa não dá, né? Então, ou seja, quando era católica era mais fácil, né? Oh, era, né? Porque eu tenho uma irmã que ela brinca comigo assim, você mudou para espírito, ficou mais difícil, porque quando você era católica, eu ia confessar e falava pro padre que você deitava e eu estava deitada. Então, quando eu fui para a escola a primeira vez, eu fui porque as orientações eram escola, escola, escola. E eu estava assim com a minha mediunidade bem atrapalhada, né? Para dizer. Então eu falei, tá bom, se isso cura, tô indo lá, vou fazer essa escola. Começa as aulas, né? Histórica, geografia. Eu falava, meu Deus, eu tô fazendo o quê? Escola de história e geografia, né? E fui indo, fui indo. E quem era dirigente? É um a nossa teste, amiga é um Jacira, teste, né? Não, e geralmente cada um tem o dirigente que merece, né, amor? Então eu comecei a escola. Né? Nossa, aquela era. Mas eu precisava, sabe? É. Eu sou um espírito rebelde, eu precisava das pessoas certas, e ela foi uma pessoa certa. E aí no primeiro ano, foi difícil, né? Eu falei, não vou passar pro segundo. Puxa, aí cheguei no segundo, vai, porque ela ia atrás, né? É. Ela ia atrás. Caraca, eu entrei no estado de meio pânico lá, né? É uma luta contra si mesmo. Eu falei, não, eu não posso sair de casa. Foi quando meu pai desencarnou, então... Aí ela ligava assim, estou te esperando no centro, tal hora que nós vamos fazer um samaritano. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu não aguento andar. Ela fazia aí. O que é o samaritano? Samaritano é um trabalho que junta um grupo, faz uma preparação no centro e vai até a casa de uma pessoa necessitada que não tem condição de ir ao centro, né? Então, tem um grupo que faz esse trabalho dentro das casas espíritas. E aí, não, no terceiro ano é que eu fui tomar consciência mesmo. Nossa, como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Um dos defeitos horríveis, não vou falar dos outros, né? Que não preciso falar, né? Eu não sabia que eu era... que eu fazia de vítima. Eu não sabia. Nossa, mas quando coitadinha eu descobri... de mim? É o CDM, o famoso CDM. Quando eu descobri isso, eu falei, quanta coisa eu fiz de errado para as outras pessoas. Esse foi o que mais doeu. Você entendeu? E como nós encontramos o coitadinho de mim, né? Nossa, menino, a gente reclamava demais e nem percebia que reclamava. O fazer de vítima, você vai perceber, tem um monte de defeito e vício ali junto. Sim. Porque você acha dona da verdade, você não deixa o outro contradizer você, você é vítima, você é tudo. Gente, o aí... O culpado é os outros. O culpado é os outros. Eu falei, nossa, era culpada minha irmã, era culpado o outro, era culpado... Todo mundo era culpado, menos eu. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Veja só... Terceiriza. Então, a escola, com uma dirigente boa desse jeito, né? Nossa, Jacira. É ótima. Eu adorava a Jacira. Não, a Jacira foi ótima. E você sabe que ela furou comigo, né? É? Sabia? Tá? Deixou porque, você... né, quando chegou uma época lá que a gente precisava de... organizar a direção da casa, então é difícil. Ninguém quer ser presidente da casa, né, Rui? Porque será, né? Em qual casa você está falando? Do Ismael? Ninguém gosta de ser presidente da casa espírita. Não. Geralmente todo mundo corre, aqui ficou para trás é o presidente. Então eu falei, Jacir, vamos pegar a direção dessa casa. Quem, falou, não, quem não quiser mais, não. Dar um passo para trás, todo mundo dá aí, só sobra a frente. Exatamente. Aí eu fiz, eu falei assim, vamos, Jacir, eu pego com você, eu vou ser presidente, você é a vice, você me ajuda. Ela aceitou. Saem para fora da sala, falou para mim, Nadir, se você morrer, eu te mato. Porque se eu morresse, ela tinha que assumir a vida. 6 meses depois, ela morre. Falei, desgranada. Falei, como é que você fez isso comigo? Passei um bom tempo como obsessora dela lá no plano espiritual. Não, mas o interessante é que a Jacira, ela não deixou nem a gente descansar, né? Porque um dia anterior, desencarnou a Luiz Petit. Foi, eu lembro. E nós estávamos terminando de velar a Luiz Petit, a Jacira também desencarna, né? E fomos velar ela. É, então nós ficamos praticamente... Eu fiquei a noite inteira no velório, cuidando, inclusive, do velório. Eu, Fernando, Rogério, que eram os filhos do Aloysio, né? Nós ficamos cuidando a noite inteira, depois tivemos ainda aqui e ver lá a nossa amiga Jacira. Eu falei para ela, nossa, ela admirava tanto o Petit. É. Eu falei, ela tinha que ir junto. Ela foi num dia e falou, vou atrás. Tá aparecendo a Debbie de Reynolds. É, tá aparecendo as duas atrizes americanas. Foi de mão dada, né? Foram. Mas eu tenho outros trabalhos também que as casas da Aliança fazem, né? Além da escola, quais são? Tem, além da escola, de curso de médio, também tem um trabalho, geralmente é direcionado assim com quem já trabalha no médio, é o aprimoramento mediúnico, onde a pessoa sempre está, vai ter que estar sempre estudando, melhorando assim. Tem também o projeto Paulo de Tarso, tem também o Falando ao Coração, que esse Falando ao Coração é um trabalho para trabalhar com os próprios trabalhadores, né? Porque às vezes o trabalhador, você olha para ele exigindo, né? A presença tem que... Mas muitas vezes, muitos daqueles trabalhadores sentam ali para fazer um trabalho e ele também está necessitado, né? Então ele precisa de um momento para ele. Então tem na Aliança esse Falando ao Coração, que todo ano tem em São Paulo um curso para aprimorar mais ainda, para trabalhar esse sentimento, e é muito gostoso esse trabalho, porque faz, às vezes, as pessoas, como a gente falou, assim, às vezes a pessoa quer fazer a caridade, né, eu tenho que fazer a caridade, né, Rui? Então ela sai, ela atropela e faz tudo, mas às vezes ela não olha para ela, ela também está precisando, né, de um aconchego. É, já aconteceu, eu por exemplo, sempre participei de quase todas as casas, né? Eu lembro que uma vez uma amiga nossa falou, olha, eu estava lá no Irmão Rodolfo separando os alimentos para compor a cesta básica para a gente distribuir no Natal, mas em casa eu não tinha o que comer. Eu falei, poxa, mas peraí, mas você não falou? Ah, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, não tem que ficar com vergonha, não. A gente tem que falar quando nós temos dificuldade. Foi meu marido desempregado, eu desempregada. E eu não tinha coragem de dizer, olha, eu estou precisando também, né? E a gente aconselha os nossos trabalhadores, quando tiver com dificuldade, apela, né? Outra vez também que nós tivemos eu estava dando aula no curso aqui no Jefa, né? Então o dirigente falou, ah, fulana está faltando demais. Eu falei, você sabe por que eu falto no curso? Eu não tinha interesse, eu não tenho motivo para faltar. O meu motivo que eu devo faltar é porque tem hora que eu não tenho nenhum dinheiro para pegar o ônibus para vir para a escola. Quer dizer, são coisas que a gente precisaria trabalhar, né? Porque isso acontece não só na nossa religião, como acontece em outras religiões, pessoas com muita dificuldade que às vezes nós não temos essa sensibilidade para procurar ajudar essas pessoas. É, muita gente às vezes passa por necessidade e não tem coragem de se expressar isso, né? Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, se um trabalhador está faltando muito, ou mesmo um aluno, né? Para conversar com ele, mas não como alguém superior a ele. Não para cobrar, né? Para ouvir o que vai conversar. Tá pensando, né? E às vezes também ele pode estar com necessidade, como o Rui falou, não tem dinheiro nem para pagar o ônibus, não tem dinheiro para isso, mas às vezes até ele tem. Mas ele está tão assim necessitado simplesmente de alguém ouvi-lo, né? Saber ouvir. Então isso faz a diferença. Sim. Também. Eu, como dirigente de escola, eu já me emocionei quando o aluno chegava no um certo tempo da escola, principalmente nas aulas de vida plena, e falava assim, olha, tal dia eu quase desisti da escola. Nossa, Nadia, mas aquele dia você falou uma coisa, você nem lembra o que você falou, né? Aquela coisinha que você falou modificou a diferença. Então, eu acho que você não tem como um dirigente mostrar superioridade, né? Mas isso aconteceu Aliás, comigo também. Aliás, estamos no mesmo barco, como dizia o... Ai, meu Deus, aquele da filosofia. Allan Krambeck. É. nosso querido amigo Alan era delicioso. E uma, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu trouxe para mim isso, sabe? Então ele falava assim: gente, nunca olhe para o dirigente da escola como mãezona, paizão, ou alguém que sabe mais do que você. Se ele está dirigindo a escola, é porque ele precisa estudar mais. E aí ele tem que dirigir uma turma. Quer dizer, você vai fazer duas coisas porque você precisa aprender mais. Então, a gente sempre olhar com essa, com olhar para eles, né? E não dá para negar isso, porque quando você ensina, tudo bem que o dirigente nem é sempre o expositor, sempre tem um convidado, que eu acho isso muito legal, mas você sempre aprende, né? Assim, quando você... Mas nós estamos sempre aprendendo, né, Nadir? É um aprendizado contínuo. Os bons e os ruins, estamos sempre aprendendo. É só lembrar do Chico, né? Quando perguntava que ele era grande, eu sou um cisco. Se ele é um cisco, eu não tenho classificação, né? Eu não consigo saber nem onde que eu tô. Não deu, acho, né? Mas só falando do trabalho que você falou também, tem um programa dela também que é estudo das obras de André Luiz. Então, é estudar todos os livros. Então, a orientação é que todas as casas fazem isso. Então, muitas vezes você comenta isso com outras pessoas de outras casas: ah, mas eu não tenho como, ninguém quer fazer. Mas aí começa com duas pessoas, começa com três. Uhum. E às vezes a gente tem a mania de falar, ouvir, falar assim: nossa, mas já li muito, já estudei muito, né? Outra coisa que eu aprendi: ler não é estudar, né? Sim, ler, você tem informação. Estudar é quando você passa a olhar para dentro de você, né? Entender você, buscar o que você tem lá dentro. Novamente. Então, e lá no Anjo Ismael a gente tem. Até o grupo estava indo para o Fezacar também, que é uma casa que o Anjo Ismael também está se unindo, né? E tá muito bom, o pessoal está aumentando. Nossa, eles não dizem, você não sabe como que está gostoso. Então, o estudo leva a isso gostoso, né? É, o estudo leva a esclarecimento. Oi! O Eduardo acabou de... Luiz Eduardo. Luzi. Acabou de chegar, tudo bem? Um feliz ano novo para o Eduardo, para a família, para a Bete, né? E para a criançada toda lá, né, Eduardo? Obrigado, Rui, obrigado, pessoal. Acabei de chegar agora, mas um feliz ano novo para todos. Não, tá valendo. Antes tarde do que nunca. Mas deixa eu aproveitar. Antes tarde aqui do que adiantado lá, né? Eu já falei isso. Deixa então aproveitar esse momento que nós demos uma paradinha para falar que o Milton Rodrigues, ele manda um grande abraço. Um feliz ano novo a todos do programa Vivência Espírita. Milton, um bom ano novo para você e tudo de bom em sua vida e para a sua família. E comentar aqui também que o Forcato, nosso amigo Forcato, entrou aqui no nosso Facebook e respondeu e falou que o resultado de uma escola bem feita... É, quando viemos para a escola de aprendiz do Evangelho, lá na chegada, tropeçamos numa pedra e soltamos um palavrão. Com o tempo, dirigente, insistindo na reforma íntima, vai fazendo com que um dia, ao tropeçarmos de novo na pedra, não soltemos mais palavrão, apenas pensamos. Ao final da escola, ao toparmos de novo com a pedra, pedimos desculpa a ela, pois a pedra estava lá inerte, nós é que a chutamos. Essa foi boa. Essa é boa do Forcato. Forcato, um bom ano novo para você, viu? Muito muita bom. Paz, muita tranquilidade. E a Rosa Maria Rodrigues, entrou aqui também, falou que tem um pensamento que circula pela internet, já faz algum tempo, que nos faz refletir que não adianta trocar o calendário se a mudança não vier de você. Se repetirmos as mesmas atitudes, nada mudará. Um beijo grande para Nadir, grande amiga e voluntária da Doutrina Espírita. Beijo, Rosa, meu doce. A Rosa Maria, um grande abraço e muita paz para ela. E, inclusive, no Face, ela está com a família toda, alegre, muito bom, né? festejando o Natal e agora isso que é importante. Né? Isso que é importante, né? E vamos então para... Está na hora, né? Na hora. Vamos lá para os nossos comerciais. Agora a gente vai com a música do Sérgio Santos, Boa Nova, Mundo Novo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. irmão em qualquer parte, eis que o Senhor nos espera para o serviço do bem que constrói a nova era. Não teremos mundo novo neste milênio à frente sem que os homens desde agora tudo façam diferente, de mais ação na palavra, de mais amor no que faz, mais coerência na fé e mais suor pela paz, mais empenho no ideal, mais perdão, fraternidade, mais renúncia e sacrifício em favor da humanidade. É de que o homem precisa em seus anseios de luz, desejando sobre a terra um mundo novo em Jesus. Sem que ele se disponha à própria renovação, pelo mundo que se espera, há de se esperar em vão. Tchururu. Irmão, em qualquer parte, eis que o Senhor nos espera para o serviço do bem que constrói a nova era. Não teremos mundo novo neste milênio à frente sem que os homens desde agora tudo façam diferente, de mais ação na palavra, de mais amor no que faz, mais coerência na fé e mais suor pela paz, mais empenho no ideal, mais perdão, fraternidade, mais renúncia e sacrifício em favor da humanidade. É de que o homem precisa em seus anseios de luz, desejando sobre a terra um mundo novo em Jesus. Sem que ele se disponha a própria renovação, pelo mundo que se espera, há de se esperar em vão. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Então a gente vai iniciar o Momento Espírita, né, que é o Momento Espírita lá da Federação Espírita do Paraná, número 13. A gente vai pedir, chama Iniciando um Novo Ano. E a gente vai pedir pro Eduardo, que chegou aqui também, para comentar sobre... Junto com a Nadir. Então a gente vai passar ele agora, vocês escutam, e depois comenta pra gente, por favor. Iniciando iniciando um novo ano. Toda vez que o ano vai chegando ao fim, parece que todos vamos manifestando cansaço maior. Seja porque as festas se multipliquem, são formaturas, casamentos, jantares de empresas. Seja porque já nos vamos preparando para as viagens de férias de logo mais. De uma forma ou de outra, é comum se escutar as pessoas desabafarem, dizendo que desejam mesmo que se acabe logo o ano. Quem muito sofreu deseja que ele se acabe e aguarda dias novos, de menos dores. Quem perdeu amores deseja que ele se acabe de vez, na ânsia de que os dias que virão consigam trazer esperanças ao coração esfacelado pelas ausências. Quem está concluindo algum curso e deu o máximo de si, deseja que os meses que se anunciam cheguem logo, para descansar de tanto esforço. E assim vai. Cada um vai pensando no ano que se finda, no sentido de deixar algo para trás, algo que não foi muito bom. Naturalmente, muitos são os que vêm findar os dias do ano com contentamento, pois eles lhe foram propícios. Esses almejam que os dias futuros reprisem esses valores de alegria, de afeto, de coisas positivas. Ano velho, ano novo. São convenções marcadas pelo calendário humano em função dos movimentos do planeta em torno do astro-rei. Contudo, psicologicamente também nos remetem, sim, a um estado diferente. Como Deus nada faz em sua sabedoria sem um fim útil, também assim é com a questão do tempo como o convencionamos. Cada dia é um novo dia. A noite nos fala de repouso. A madrugada nos anuncia oportunidade renovada. Cada ano que finda nos convida a deixarmos para trás tudo de ruim, desagradável que já vivenciamos, permitindo-nos projetar planos para o futuro próximo. Por tudo isso, por esta ensancha que a divindade nos permite a cada 365 dias nesta terra, pense que você pode melhorar a sua vida no ano que se anuncia. Comece por retirar de sua casa tudo que a atravanca. Libere-se daquelas coisas que você guarda nos armários, na garagem, no fundo do quintal. Coisas que estão ali há muito tempo, que você guarda para usar um dia. Um dia que talvez nunca chegue. Pense há quanto tempo elas estão ali. Meses, anos, esperando. São roupas, calçados, livros, discos antigos, utensílios que você não usa há anos. Libere armários, espaços. Coisas antigas, superadas, são muito úteis em museus para a preservação da memória, da evolução da nossa história. Doe o que possa e a quem seja mais útil. Sinta o espaço vazio, sinta-se mais leve. Depois, pense em quanta coisa inútil você guarda em seu coração, em sua mente. Mágoas vividas, calúnias recebidas, mentiras que lhe roubaram a paz, traições que lhe deixaram doente, punhais amigos que lhe rasgaram as carnes da alma. Alije tudo de si. Mentalmente, coloque tudo em um grande invólucro e imagine-se jogando nas águas correntes de um rio caudaloso que as levará para além, para o mar do esquecimento. Deseje para si mesmo um ano novo diferente. E comece leve, sem essa carga pesada que lhe destrói as possibilidades de felicidade. Comece o novo ano olhando para frente, para o alto. Estabeleça metas de felicidade e conquistas. Você é filho de Deus e herdeiro do seu amor, credor de felicidade. Conquiste-a. Abandone as dores desnecessárias. Pense no bem. Mentalize as pessoas que são amigas, que o amam, lhe querem bem. Programe-se para estar mais com elas, a fim de, fortalecido, alcançar objetivos nobres. Comece o ano pensando em como você pode influenciar pessoas, ambientes, com sua ação positiva. Programe-se para vencer. Programe-se para fazer ouvidos moucos aos que o desejam infelicitar. E avance. Programe-se para ser feliz. O dia surge. É ano novo. Siga para a luz, certo de que com vontade firme, desejo de acertar, Jesus abençoará as suas disposições. É ano novo. Pense novo. Pense grande. Seja feliz. Bem, tá aí a mensagem. É, iniciando um novo ano. Aqui eu gostei dessa frase, herdeiro do amor de Deus. Pense novo, pense positivo. Nadir, o que você pode dizer a esse respeito? Olha, eu acho assim que se a gente olhar assim, é o final do ano, tudo pesou, né? Que a gente costuma, assim, estar falando isso. Vida nova no ano novo. Aí depois começa a virar rotina, né? A gente começa a reclamar da rotina. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, ao final do dia, você lembrar, mesmo que aconteceu coisas que não foram agradáveis, a gente vê o lado positivo delas. Aí muita gente diz, como o lado positivo de uma coisa negativa? Existe sim. Você vai adquirir experiência e você vai aprender alguma coisa com aquilo. Então, a melhor coisa, eu vejo assim, é chegar ao final do dia e pensar que o outro dia também é um novo dia. É como se fosse uma nova segunda-feira, tá? Terça, quarta, quinta, sexta. É segunda-feira começando a semana. Então, nada de cansaço, segunda-feira. Não, a gente pensar assim. É um novo dia, é um novo aprendizado, é uma nova oportunidade. Talvez você pode pensar assim, é rotina. Não, é só olhar as pessoas num dia diferente e a gente vai receber coisas diferentes também. Isso vai nos fortalecendo. Ah, sim, não resta dúvida. E nós temos o Eduardo, ele chegou agora, porque ele estava dormindo, dormiu tarde, né? Festejando o Ano Novo. E a Beth, a esposa dele, deu-lhe a bronca. Você não tem compromisso lá na rádio? Tô falando. Olha, ele mora lá no perto do Jardim América. Em 10 minutos ele chegou aqui, né? Você vê que como o tempo para as pessoas quando tem compromisso é rápido, né? Eduardo, o que você pode dizer dessa mensagem? Primeiro, um bom dia para os nossos ouvintes aí, né? Isso, um bom dia a todos. E desculpe aí pelo atraso. Mas foi isso mesmo. Então, sobre essa mensagem fantástica, maravilhosa, o tempo realmente, ele não tem esses limites. O tempo em si, não. Mas o ser humano, ele constrói esses limites e usa ele para erguer mais esperança, mais vontade, mais realizações, não é? E nessa mensagem ele fala uma coisa muito interessante, porque chega no final do ano, as pessoas começam a liberar suas gavetas, seus espaços, e também começam a liberar suas mentes, não é? Começam a liberar sua psique, suas coisas mentais, para novas realizações. E isso é importante. E se todo mundo pensa da mesma forma, imagine uma coletividade de espíritos pensando da mesma forma, desejando mais esperança, deve construir no planeta inteiro um clima, né, de esperança. E isso deve realmente impulsionar realizações. Por isso que essa data acaba sendo muito importante. É, daqui a pouco nós estaremos lá na Câmara Municipal, que vai começar um novo governo, e a Rádio também Piratininga irá transmitir esse evento lá, viu, Rodrigo? Sim, interessante, né? Vamos encerrar o... Vamos encerrar, então. Vamos, então. Encerrar a vinheta, por favor, Inácio. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:07. Esse é o programa Vivência Espírita e agora nós contamos com o reforço do Luiz Eduardo Ribeiro, que é o presidente da USE aqui de São José dos Campos, é voluntário do Centro Espírita Divino Mestre, que é um dos centros mais antigos aqui de São José, né, Eduardo? Bom dia. Bom dia. Não é o mais antigo. Eu acredito que seja o terceiro mais antigo. É, porque ele é de 1939, né? Exatamente. Então, é o terceiro. E qual é o primeiro? O primeiro foi o Amor e Caridade de Santana. Lari de Santana. E depois o Jacó. Ah, o Jacó? É. E o terceiro? E o terceiro, Ciro Divino Mestre, eu suponho. É, então o Movimento da Aliança é bem mais recente, né, Nadir? Ele começou em 1973, né? E é mais recente. Anjos Maior, a fundação dele é de 70. Anjos Maior, a fundação é 76. 76. Fazem 41 anos hoje. Mas, então, nós temos aqui o Roberto Wagner, que é nosso ouvinte, que também tem um programa aqui na Piratininga, que fala de saúde. Eu não gosto muito de ouvir o programa dele, porque parece que todas as doenças que o pessoal fala eu tenho, né? Então, então precisa tomar cuidado, viu, Roberto? Um bom dia para você, um feliz ano novo, de muita paz e muita tranquilidade. E ele está perguntando aqui: quais são as diferenças de diretrizes da Aliança, USE e Federação? Gostaria de saber. Então, quem é que fala primeiro? A Eduardo. Nadir está me apontando. É que chegou atrasado. Democraticamente, a Nadir está apontando para você. Então, Eduardo, o que é que você pode falar para o Roberto Wagner, as diferenças da USE, Federação e Aliança? A Federação, nós só temos uma casa espírita aqui em São José dos Campos, que é lá no Bosque, né? Que tem lá uma creche muito bonita, um trabalho muito bonito, mas ele depende mais das diretrizes da Federação Espírita de São Paulo, né? Isso mesmo. É. Mas então, e a USE? O que poderia dizer para o Roberto Wagner a diferença entre USE e Aliança? Olha, Roberto e ouvintes, a diferença é só no procedimento. A única diferença que existe é procedimental. O resto, somos todos ligados ao Allan Kardec, à doutrina espírita, fazemos trabalho com muito amor e carinho, levando as pessoas à assistência espiritual, levando as pessoas ao conhecimento da doutrina espírita, de maneiras diferentes. Talvez os cursos têm nomes diferentes, têm conteúdos muito pouco diferentes, mas são todos focados na doutrina espírita, de uma maneira e de outra. É. Quem foi que me falou que ele tinha admiração da doutrina espírita, porque ela é a mesma em todo e qualquer lugar, foi o próprio Roberto Wagner, num programa que nós fizemos lá na Bandeirante, né? Uhum. Mas, Nadir, e você? O que você poderia falar da Aliança, que tem poucos 43 anos de existência? É, a diferença, eu concordo com o Luiz, a diferença na programação desses trabalhos, curso, né? A forma de estudo que modifica um pouquinho, mas o foco é sempre a mesma meta, né? Da Aliança, às vezes as pessoas estranham muito, porque o formato da escola de aprendiz são, além do curso básico de espiritismo que inicia, tem a escola que são 118 aulas, né? Ela é diferente do Brasil todo, né? É, no Brasil todo e no exterior. É a mesma coisa no exterior também, é o mesmo curso. É, então é o formato desse curso. Sim. Né? Mas é a única coisa que difere, mas a essência, o foco é a mesma coisa. Agora, por exemplo, em Cuba, eles tiveram lá para fazer o... Quantas casas nós temos em Cuba? Você está sabendo, né? Olha, desse ano, o ano passado eu não tive ainda retorno e nem desse ano. Por isso que eu tentei pegar, mas ainda não foi para o site ainda. Mas tinha uma base de umas 10 casas ou mais. Em Cuba? É. Então eles tiveram lá para fazer passagem para discípulos e eram 120 e poucos alunos. 120 alunos? É. É interessante que em Cuba, inclusive, o pessoal está me dizendo que iam dar aula, mas iam uma pessoa do governo junto para ver se o pessoal não estava fazendo a cabeça dos alunos lá, né? É, se você vê os vídeos que eles trazem de lá, eu falo a verdade, toda vez que eu assisto eu me sinto envergonhada de, às vezes, reclamar, sabe? É. Reclamar de falta espaço na nossa casa, uma coisa assim, né? Mas aí você fica com vergonha. Muitas vezes as escolas de aprendiz têm umas que são realizadas ao lado de um galinheiro, tá? Ao lado de uma salinha, e tem pessoas lá que andam o dia inteiro, às vezes, a pé, ou bicicleta, ou a cavalo, para assistir essa aula. E eles estavam falando que tem uma casa lá que vem pessoas de várias... da zona rural. É, tem, e eles estão... Faz um lanchezinho lá, que é uma bolachinha com um chazinho, né? Que é. E fala, poxa, aqui a gente come bem, lá o pessoal tem dificuldade. É, lá eles têm muita dificuldade e também eles sentem muito assim, amados, agradecidos pela doutrina espírita estar lá presente, porque isso traz para eles, porque também tem da USE lá também, né, Eduardo? Tem. Lá da USE, a USE, na verdade, ela é a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Mas né? Eu sei que tem também lá. Existe das casas que são filiadas... Federação Brasileira, não, né? A Federação Brasileira. Isso, mas tem também. Mas então é gratificante, toda vez que eu vou nas reuniões de São Paulo, seja aí principalmente, eu volto bem renovada, sabe? Reclamar menos, trabalhar mais, porque é isso que vai nos incentivar, né? Porque a gente, quando está no aconchego, você reclama de não ter mais coisas, né? E quando você vê aquilo ali, é um trabalho realmente de Paulo de Tarso, né? Lembrar que Paulo de Tarso fez. Então, respondendo ao Roberto Wagner, qual a diferença? A diferença é quem sabe assim, né, Luiz? Se eu amar mais ou menos. Mas não existe essa diferença nesse sentido. A diferença é seguir a programação. Sim. É só isso. É um procedimento. É um procedimento que diferencia. Se você for, Roberto, se você for para a Aliança, numa casa afiliada à Aliança, você vai sentir que a maneira do passe são padronizados, né? Existe uma diferença também no passe, da diferente da USE. Mas essa diferença também acaba não tendo importância, porque o passe são energias e depende muito mais, né, do que da mente, dos gestos, né? Da pessoa. É. Edgar Armand, ele fez a padronização dos passes exatamente para que evitasse, né, aquele negócio, né, Rui? Ah, vou tomar passe só com o Rui, porque o Rui é mais forte. Ele, né? Porque funda aí menos, também teria mais, né? Correria aquele risco, né, do médico, ele mesmo se autopersonalizar o passe. Sim. Dele, né? Ele modificar para dizer que o dele tem mais força. Então, foi feito essa padronização, né, do passe. Então, existe essa diferença, mas são diferenças que não influenciam na essência do trabalho. É, porque nós temos que entender que o Edgar Armand criou uma série de regras que era justamente para isso, porque a mesma aqui em São José dos Campos, eu conheço todas as casas aqui, cada um tem seu estilo de trabalho, né? Uhum. E a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Eu vejo lá no Divino Mestre, é diferente da minha casa, da sua casa, porque as pessoas procuram se agrupar entre aqueles que têm afinidade, né? Sim. Se eu não me afinizo com o trabalho lá do Divino Mestre, eu vou procurar outra casa, onde eu, por exemplo, gosto lá do Pó de Tarso, porque é uma casa de beijoqueiro e de abraço, né? É como a Nadia, todo evento que nós fazemos para recepcionar as pessoas, nós trazemos o grupo da Nadir, que é um grupo que beija muito, que abraça muito, e isso é muito importante, né? Até lembro do evento que nós fizemos aí na Câmara Municipal, foi aquele 100 anos do Chico, tinha pessoas que iam lá, pegavam o abraço e o beijo da turminha da Nadir, lá do Anjo Ismael, e voltava de novo na fila. Falei, pô, cara, não, mas o abraço é tão gostoso que eu estou aqui me renovando nesses abraços, né? Então são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Roberto, é um bom dia para você, de muita paz e muita tranquilidade, e continue nos ouvindo, né? Eu queria até salientar, Rui, que a USE, né, ela foi instituída num congresso, se não me engano, 1957, é, porque trouxe até o histórico, né? Aqui da USE e da Aliança. E 47, e que a proposta da formação da USE foi dada nesse congresso pelo Edgar Armand. Foi ele que deu a proposta de formação do modelo da USE, que é até hoje, né? É porque a preocupação do Edgar Armand era justamente evitar aquele espiritismo de só de receber espírito. Né? Uhum. Sentar na mesa e eu quero meu aparelho, eu sou um aparelho, o médio seu aparelho, aquele que recebe espírito e mais nada. Então. Até nós tínhamos dificuldade, tinha pessoas que trabalhavam com a gente e falavam, você precisa fazer escola. Não, eu venho aqui para me doar. Então eu entrego o meu corpo, né? Quer dizer, entrego a minha. Me entrego para os espíritos, e não é por aí, né? Edgar Armand falar, não, nós precisamos de disciplina, porque quem é dono do nosso corpo somos nós, não é espírito e não é nada dessas coisas. Então, justamente para evitar essa maneira das pessoas até acharem que o espiritismo é coisa de louco, é coisa de doido, que não é nada disso, né? Mas só acrescentando, vale a orientação de Kardec, né? Espíritas, amai-vos instruí-vos, né? Exato. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sim, se autoconhecendo, sim, né? Claro. Eduardo também, que trabalha com mediunidade, você ainda está lá na Francisca Júlio? estamos. Tem o trabalho de mediúnico no Francisca Júlia aos sábados de manhã. É. E eu também trabalho no curso de formação de médiums, que é o MEP, que é da Federação Espírita Brasileira, que é Médium Estudo e Prática. No Divino Mestre nós temos 3 cursos desse e tem esse curso em outras casas da USP também. Tem o Seara de Luz, tem várias outras casas, né? O curso tem como anterior, como condição, você fazer o EST, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, das apostilas da FEB também, que tem guarda uma similaridade aí com o aprendiz do Evangelho, né? E depois vem o MEP, e depois a pessoa ainda pode participar dos cursos de estudo avançado da Doutrina Espírita, EAD, e outros cursos que a casa fornece. É porque a Doutrina Espírita, a gente chega à conclusão que quanto mais você estuda, mais você tem que estudar, né? É porque ela exige, ela não pede, não, ela exige que a gente tenha conhecimento, que é justamente para não ser envolvido por espíritos inferiores, por não ser... porque por falta de conhecimento, nós criamos aquilo que nós temos muita dificuldade, as superstições, né? Exatamente. Na verdade, os cursos que possam ter em qualquer filiação que, de casa, mesmo na federação, são cursos para a pessoa estudar a si mesmo. Ela vai acabar estudando as suas condições espirituais, de crescimento espiritual e de participação enquanto médium ou enquanto voluntário em qualquer outra atividade. Só que a gente pede para a pessoa, a hora que tiver conhecimento, que ele possa passar para outros, né? Para não ficar... Ah, é verdade. Não colocar no seu, na sua gaveta e ficar por isso, né? Porque nós conhecemos pessoas que têm um conhecimento muito grande da Doutrina Espírita, mas só para ele. Enquanto que nós pedimos para essas pessoas para poder... O que tem de gente precisando de orientação e de informações, não é brincadeira, viu? E a Doutrina Espírita não tem sacerdotes. Não tem. Quem que passa a Doutrina Espírita somos nós mesmos, são as próprias pessoas. Mas é difícil as pessoas entenderem que o grande médico dele é ele mesmo, né? Exatamente. É ele que vai se curar dos seus pensamentos ruins, das suas atitudes. Mas não é fácil, não, né? Você pode ver também, você pode concordar lá, o público que está chegando às casas espíritas já são um pouco diferentes. Você mesmo já relatou isso, né? Antigamente eles falaram assim: eu estou com um problema, eu quero que você tira, né? Era a mediunidade, né? Eu quero se ver livre disso. Hoje não, a maioria, ele está em busca de um autoconhecimento, né, Luiz? Exatamente. Aonde leva ele a buscar a ele mesmo. E tem muitas pessoas que vão ao médico, faz todos os exames que tem que fazer, todo check-up, e não encontra nada, né? Mas ele, mesmo assim, tem dificuldade. Daí chega alguém e fala, procura um centro espírita. Então, isso aconteceu. Aí a gente pode fazer também uma referência. Onde, antigamente, a falta de estudo mesmo para um espírita era dizer para o cara assim, você está com espírito obsessor. Se você não trabalhar, imposto, você está errado. E não é. Na verdade, ele está precisando de conhecimento, ele está precisando de se autoconhecer, isso entra já na psicologia, né? Então o cara vai buscar, ele vai lá, de uma forma ele começa a estudar e fala, caraca, passou tudo, né? Passou tudo que ele estava sentindo. Na verdade, ele precisava olhar para dentro dele, né? As respostas estão dentro dele. Porque nós costumamos dizer que tem duas objetivos um centro espírita. Um é aquele objetivo de consolação. Quer dizer, as pessoas vêm na casa espírita com uma séria dificuldade, então a gente tem que fazer o quê? Tem que dar um consolo para ele, né? E depois vem a redenção, que é ele se livrar de todas as suas dificuldades, estudando, aprendendo, trabalhando para os outros, né? Porque a gente só aprende a nos libertar das nossas dificuldades é trabalhando para os outros, né? De uma maneira coletiva, porque daí nós vamos aprender aquilo que o Rodrigo estava dizendo, né? Que ele entrou com problema, mas depois foi descobrir que tem pessoas com problema muito maior que o dele. Exatamente, e a gente fica com vergonha dos nossos próprios problemas, né? Deixa eu só comentar aqui, Rui, que a Camila entrou aqui, minha esposa, mandou um bom dia, queridos. A Marta Mara mandou um bom dia, feliz 2017 a todos os vivencianos. Sim, o começo do ano. Sobre a pergunta para o sorteio, se é um momento de reflexão, de mudanças. Sim, o começo do ano é um momento de reflexão e de atitudes renovadas. Bom recomeço a todos. Feliz 2017, a equipe do Vivência Espírita. E a Miriam Cruz respondeu: penso que quando estamos adormecidos nas leis universais, isso é o que normalmente acontece com todos, e a data leva mesmo a essa reflexão e desejo de mudança. Mas muitas das vezes fica só na reflexão e mudança, que é bom nada. Eu tive por experiência própria e após muito estudo que a mudança só acontece a cada erro assumido, uma vez que eu erro e que assumo o meu erro, e aí fica mais fácil de corrigir. Isso é trabalho diário. Muita luz e paz. É verdade, né? O que a gente estava comentando aqui sobre a reforma íntima, sobre os estudos, a importância da escola, a importância do ESD, né? De poder fazer, propiciar que a gente olhe para nós e deixe daquele pensamento de coitadismo, né? Coitado de mim, né? Vítima sempre. Vítima, exatamente. Pobre coitado. Não, mas é interessante que essa... A doutrina espírita muitas vezes não é muito bem entendida por pessoas que vão nos procurar, porque o problema é dele, né? Agora, nós estamos para ajudar, nós estamos para colaborar, mas ele tem que enfrentar os problemas, e tem gente que detesta enfrentar problema, né, Eduardo? Exatamente. Mas eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, coloca ao homem à disposição infinitos meios, né? As demais religiões e tudo mais, tudo tem o seu papel. Sim. Conforme a condição de cada um, conforme a necessidade de cada um. Então nada está aí para concorrer. Na verdade, não é uma concorrência. Na verdade, é uma somatória. Assim como aqui, a Aliança, a Federação, IUSE, a gente não deveria enxergar isso como concorrência, mas não, sim como uma grande somatória, para que a comunidade espírita encontre aquilo que para ela, para cada espírita, seja mais adequado para sua condição, para seu jeito de ser, né? É, porque a gente vê que os espíritos é muito cobrado, né? É, tem pessoas que falam, ah, você não é espírita? É, tipo assim, você ouve muita pessoa dizer assim... Que coisa! Por que eu fui conhecer a doutrina espírita? Aí eu falo, mas por quê? Ah, tinha coisas que eu fazia, agora eu já me vem a consciência, né? Eu falo assim, a doutrina espírita, ela não cobra nada, né? Ela é livre, mas é a única que cobra mais. Porque quanto mais você vai se conhecendo, né? Você vai lendo, você vai estudando, vai agregando, aumentando o seu potencial de entendimento... Começa por aí, né? Nós não temos quem perdoa nossos pecados aqui, né? Nós teremos a própria consciência. E aí, então, você que vai se autocobrando, né? Não existe ninguém que cobra, né, Luiz? Não, você começa a cobrar de você melhores atitudes. Eu costumo até brincar nas palestras que eu faço, dizendo que a doutrina espírita é a que mais... proíbe. Isso. Como assim? Ela não proíbe nada. A pessoa pode vir de cabelo comprido, cabelo curto, pintada, com a boca pintada, de calça comprida. Fala, não, mas ela proíbe através da nossa consciência. Da consciência. Tem coisas que eu antigamente fazia de uma maneira inconsciente, hoje eu não faço mais porque eu tenho consciência de que eu não devo mais fazer, né? E a gente vê que essa descoberta, ela não é todo mundo que gosta, não, de saber que ele tem uma consciência e ele tem que responder para a sua consciência, para não ter ressentimento, não ter aquele sentimento de culpa, né? Que é muito complicado. O ser humano ainda é o tipo assim, eu falo que é a negação, né? Ele, em termos assim, como Pedro negou Jesus, ele está se negando também a conhecer a Jesus na essência. Porque a partir do momento que nós começamos a conhecer Jesus... na essência mesmo, você busca se conhecer, né? Pô, aí você vai entender muitas coisas, né? Então, quando a pessoa se nega a ler, a estudar, a buscar, pô, você tem problema? Leia, né? Leia esse evangelho, você vai achar. Gente vê isso também, só um pouquinho. Às vezes a pessoa, aquela pessoa que vai ao centro e sempre quer conversar, a entrevista, né? E às vezes é sempre a pessoa está com os mesmos problemas, então você vê que é um problema emocional. Aí você fala para ela assim, vamos fazer o seguinte, você quer descer, ouve o evangelho de hoje e depois a gente pode voltar a conversar? Geralmente essa pessoa quando vai embora, você fala, tudo bem, você quer continuar a conversa? Não, muito obrigado, eu escutei tudo lá embaixo o que eu precisava ouvir. Isso, né? Mesmo. Então a pessoa já começa a parar de negar, né? Negar a si próprio o conhecimento que leva à paz interior. É, e tem alguns que vão nas nossas casas espíritas, ele ouve uma preleção, ouve uma palestra, e a gente pergunta, como é que foi lá? Oh, não, mas parece que o cara sabia todo o meu problema, porque ele falou tudo aquilo que eu precisava. É, está vendo? É isso, ocorre muito frequente. É, né? Acontece muito isso aí, né, Eduardo? Acontece demais. É, as pessoas saírem de lá e falam, não, tudo que eu precisava saber foi falado. Até parece que o homem, que as pessoas, até parece que a gente é milagroso, então é diferente, porque a pessoa, tudo que eu precisava ouvir, foi falado lá na palestra, né? E não é nada disso. Porque, né? Na verdade, pode ser qualquer tema. É. Qualquer tema vai acabar tocando as pessoas na sua consciência, né? É. De uma maneira ou de outra. E aí desperta tudo ou mais para que ela possa abrir os olhos diante da própria vida. Sim. É essa abertura que a doutrina espírita traz, essa liberdade. Porque nós não somos escravo de ninguém, quer dizer, nós temos o hábito de, a prefeitura não está bem, o governo do estado não está bem, esses governantes, mas não, nós somos também pessoas que podemos influenciar. Até outro dia a pessoa me perguntou, por que tem tanta corrupção no Brasil? Eu falei, sabe por quê? Porque quem deveria estar lá para fiscalizar o governo, fiscaliza. Quem estaria para fiscalizar o governo do estado não fiscaliza. Então, o que acontece? Deixa na mão dessas pessoas a responsabilidade de mexer com o nosso dinheiro. E depois ele acha ruim. Mas você fiscaliza, você colabora, você simplesmente vai lá e vota e depois não quer mais saber do que está ocorrendo. E não é por aí. E até esses nossos deputados, senadores, chega ali e torna-se conivente. Ele só está ali para aceitar as condições, e não é por aí. Nós temos que brigar, no bom sentido. Nós temos que exigir que essas pessoas tenham responsabilidade com o nosso dinheiro, né? Isso mesmo. A gente vê quantas pessoas morrem na fila de um hospital por falta de saúde, quantas pessoas deixam de estudar, quantas escolas deixam em estado precário porque o dinheiro foi desviado para a corrupção. Então nós precisamos aprender a cobrar. E é coisa que nós não fazemos. Até como você falou, qual a essência dos ensinamentos de Jesus, Nadir? Bom, a essência dele é muito abrangente, né? É, mas o mais importante. Primeiro ele nos faz assim, tipo assim, ó, não seja, é como dizer assim, não seja tapete dos outros. Aceitar tudo. Não vai mudar mesmo, vai ser desse jeito, né? Ele pede para a gente ter consciência, né? Tipo assim, aprenda a se valorizar. Sim. Porque a partir do momento em que a gente começa a permitir, a fazer a mesma coisa, não vai mudar. Eu estou continuando a ser aquele tapete. Sim. Né? Então está na hora de levantar. Começamos embaixo, às vezes nós cobramos do alto, mas e nós dentro do próprio lar, dentro da nossa convivência com o vizinho. Eu jogo meu lixo na frente da casa do vizinho e é normal, né? Solto meu cachorrinho, vai fazer a sujeirinha dele. Na frente da casa dele. É muito amplo isso. Então, o ensinamento de Jesus, a gente não pode pegar ele assim só dentro da igreja. É, eu sento dentro da igreja, né, dentro do centro, aqui está Jesus. Aí eu fico boazinha, eu saio de fora e deixo Jesus lá e agora fora eu sou eu, né? Não, a gente tem que ser ele, pegar o ensinamento dele, pegar a essência do que ele quer de nós. Ele quer que nós cresçamos como ser independente, né? Ele quer que a gente cresça. Que a gente seja livre. Ô raça incrédula, né? Quando precisarei de mim? É isso que ele quer da gente. Gente, se estuda, se autoconheça, se entenda. Mas entenda também a sua convivência, a sociedade que você vive. Né? Use o evangelho. Como o Luiz falou aqui, né? O evangelho, você pegar ele inteirinho, gente. O que ele está dizendo? Reforma íntima, né? Mas reforma em todo sentido. Socialmente também, né? Sim. É isso mesmo. Nós temos aqui o Zenildo Rodrigues, ele está mandando um abraço e um feliz ano novo aos amigos do Vivência Espírita. Um bom dia para você, Zenildo, e um feliz ano de 2017. E o Sérgio, lá do Jefa, manda um bom dia, amigos vivencianos, que possamos fazer para merecer este ano. Felicidades a todos. Quanto à pergunta, creio que a data seja propícia para essas reflexões e aprender com os erros passados. Mas para que tenhamos méritos em nosso propósito, as atitudes têm que ser diariamente. Serginho, obrigado pela participação aqui. A Mara fez uma pergunta. Eu vou passar para o Eduardo, talvez ele já responda, também comenta um pouco sobre os eventos também da USE. E ela fez uma pergunta. Era um sonho de Allan Kardec de se criar as escolas espíritas? O que, que você acha? Qual é a sua opinião? Se era um sonho, se Allan Kardec vislumbrava a criação de escolas espíritas? Acho que foi mais que um sonho. Ele chegou a declarar isso. Você percebe nos textos, principalmente da obras póstumas, onde ele tem lá os... Como é que é? Os diretrizes do movimento espírita lá. E onde ele já declara a necessidade de haver escolas espíritas desde aquela época. E existia desde aquela época. Se a gente for estudar, for ver a revista espírita, né, as pessoas que trabalhavam ali na Sociedade Espírita Parisiense, elas iam ensinar espiritismo. Por exemplo, tem um caso lá de... acho que é Leon Denis... Não. Quem que é um daqueles espíritas? Camilo Flammarion, Gustavo Delany. Tem um deles que ia ao Cais do Porto para ensinar espiritismo para os estivadores. Está lá na revista espírita. Aí. Então, já existia escolas espíritas desde a época que o espiritismo surgiu. É uma coisa que faz parte do movimento e é aquilo que é. É uma escola para ensinar espiritismo? Mais do que isso. É para ensinar as pessoas a se autoconhecerem. Sim, como alma, como espírito, né? Não sim. Como uma pessoa que está vivendo num mundo encarnado e só. E que era para ser usado para todas as religiões. Não era para ter uma religião. Isso, a ideia da doutrina espírita não é... Não era para ser uma religião, né? Uma religião, é ser uma doutrina, é uma filosofia, né? E depois tem outra... coisa que é muito importante a gente saber, que foi ele que criou a mala postal. Né? Ele mandava... A mala direta, sim. Mala direta. mandava aulas, mandava respostas através do correio. Exato. Inclusive, aqui no Brasil, tinha gente que se correspondia com Allan Kardec, né? Inclusive, Dom Pedro II era adepto de Allan amigo, Kardec. Mas amigo de Camilo Flammarion. A questão da religião, também. Ela chega... Porque a doutrina espírita toca no ponto da religiosidade. Sim. Ela resgata essa religiosidade como nos tempos primitivos lá do cristianismo, né? E que é você ser cristão. É você, porque isso faz parte dessa mudança da nossa consciência, é ser cristão. Sim. Você olhar para o outro. Porque esse olhar para o outro, fazer pelo outro... Ela traz energias internas da alma de dentro para fora, positivas. E isso vai mudando a pessoa e a coletividade onde ela vive. É porque nós, a nossa própria doutrina nos ensina que nós viemos aqui para aprender, né? Não é só para comer, beber e dormir e ficar por isso mesmo. Não, nós viemos aqui para aprender. E como é que nós aprendemos? Como é que nós amamos as pessoas? É ser um ser coletivo. Se você quiser crescer na vida e ser feliz, ajude os outros. Rui, eu posso começar você vai ler? Não, eu só quero. O Rodolfo, lá do grupo Castelã, Rodolfo Alexandrino, ele vai aqui um bom 2017 a todos que fazem parte desse programa maravilhoso. Bom dia para você, Rodolfo, para nossa amiga Marli, e um feliz 2017. E, Eduardo, comenta aí para gente, então, um pouco sobre os eventos da USE, o que vocês estão pensando para 2017. Vamos lá. Realmente tem bastante coisa. Logo em fevereiro... Nós temos aqui, no dia 25 a 28 de fevereiro, a tradicional Comevalp, já na sua 38ª edição, e junto tem a Comevalpinha, que é para as crianças. Né? Esse ano... E vai ser aonde? Vai ser em Caçapava. Caçapava. Vai ser em Caçapava. A Comevalp, ela tem uma equivalente na aliança, que é folia de... Folia de Luz, que Folia é uma... Luz, né? E nós temos o nosso encontro da juventude, que vai ser aonde? Pode falar, Eduardo. A Nadir vai verificar onde vai ser também o encontro da... Porque cada ano é numa cidade diferente, assim, né? É da mesma maneira, a Comevalp cada ano é num lugar diferente, sim, né? Em março nós estamos procurando montar aqui a Mostra de Arte Espírita. Provavelmente vai acontecer em dois finais de semana diferentes, um para tratar de música e outro para tratar de teatro. Essa do teatro, a gente está fazendo um esforço aí para trazer os amigos da luz. Estamos conversando, estamos tratando esse assunto. E da Mostra de Arte, a gente já tem alguns nomes aí para montar e trazer a comunidade aqui, a arte espírita pela música. Eu sugiro para vocês um pessoal de Pinda, que tem um teatro muito bonito, que se apresentaram aqui no Jefa, né? Muito bom. Ótimo, vou anotar aqui. Que esses eventos, é lá da Casa Fabiano de Cristo. Ótimo, vou anotar aqui. Né? E dia 7 a 31 de março, nós vamos ter a Semana Kardeciana, né? Que vai estar na sua edição número 65, né? Então, Semana Kardeciana desse ano vai ser o tema 160 anos do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos trazer aí vários expositores, né? Estamos vendo aí expositores, tanto expositores da Aliança também, que a gente tradicionalmente já estamos trazendo um da Aliança para falar, e vamos ver como é que vai ser isso, e vamos trazer outros também. Tá? Aí entramos em abril. Em abril nós temos um evento aqui muito interessante, porque dia 18 de abril é o dia de Allan Kardec, é uma lei municipal, número 4935 de 1996. Que é do Aloysio Petit. Exatamente. E no ano passado nós fizemos um evento em conjunto com todas as casas espíritas de filiações diferentes, não é? Lembra, Nadia? Lembro. Foi ótimo, não foi? Então nós vamos fazer de novo este ano, da mesma maneira, já convocando aqui a todos para nos preparar para esse outro dia 18 de abril de 2017. É tipo assim, foi feito lá na Câmara Municipal, foi feito, né? Na Câmara Municipal. Né? Podemos marcar um lugar na Câmara? Já pode marcar. E que dia que 18? Que dia que cai? 18 de abril, que dia que cai? Você pode consultar para a gente, Rodrigo? 18 de abril. Mas tudo bem, mas vamos continuando. Vai cair numa terça-feira. Terça-feira, aí não dá. Aí nós temos problema de sessão de Câmara lá na Câmara. Então é bom saber, porque aí a gente já vai ver outro lugar. Aí nós temos também alguns seminários. Vai ter um seminário de atendimento espiritual no mês de abril, onde nós estamos conversando com a USP de São Paulo. Em maio, nós vamos ter um seminário de comunicação social espírita. Em junho, aí nós temos aí o Congresso Estadual de Espiritismo, que vai ser em Atibaia, promovido pela USP de São Paulo, né? Então ele vai realmente tomar o mês aí com vários eventos. Aí, em julho, já entrando aí para o segundo semestre, nós vamos ter aqui dia 3 a 8 de julho, a 43ª Semana da Família, né? E aí tem o encontro das Mocidades Espíritas no final dessa semana, e depois o encontro das famílias, que a gente está resgatando uma coisa que a gente já fazia alguns anos atrás, né, para que a gente possa ter um evento gostoso de participação familiar, com todos juntos ali num evento muito, muito saudável, né? Aí em agosto a gente vai ter um seminário também com dirigentes espíritas e vamos ter a Feira do Livro Espírita, que vai ser de 18 a 27, a 46ª Feira do Livro Espírita e a 23ª Feira do Livro Espírita Infantil. Mas vai ter também um evento muito bacana em agosto, lembra? Dia 19 e dia 20 nós vamos ter o Encontro dos Amigos do Chico. Isso, aqui em São José dos Campos. São José dos Campos. Então vai ser praticamente fundido esses dois eventos, vão ser em lugares diferentes, mas um evento vai acabar se conectando com o outro, trazendo aí nomes que... E nós vamos trazer aqui o Nando Cordel. Vamos trazer o Nando Cordel, que ele justamente virá, ele e a esposa, porque ele faz questão de vir aqui em São José dos Campos. E o interessante é que, abrindo para vocês também, esses vão vir palestrantes de pesos, né? Então, com peso, falo assim, com bastante reconhecimento no meio do doutrina espírita, Carlos Bocelli, Geraldinho Lemos, John Harley, e outras pessoas também que já estão confirmadas, como Rafael Lavarini, a Marina Ferri, aqui da região também vão trabalhar. E abrindo para vocês que, como eles chegam, muitas vezes chegam antes, eles podem também ser aproveitar para dar uma palestra em outros centros ou participar de outros eventos também. Então dá para aproveitar isso. Vai vir o Sérgio Santos, pra, ele sempre toca nos eventos do, do Amigo do Chico. E também o Nando Cordel, que é, eu acredito que é a primeira vez que vai vir aqui na região. Que ele queria muito participar desse evento. A gente até ficou um pouco com ranceio, receosos de trazer ele por ser um evento, ser um tempo muito curto. Então, depois do evento, a gente vai fazer uma apresentação um pouco maior para poder aproveitar ele aqui também na região. E aí é só entrar no site chicoxavier2017.com.br para participar do evento. Então, nós vamos ter no dia 18 a palestra de abertura com a deusa Samu. E depois a palestra, e também no dia 19 a palestra de Simão Pedro. É, então vai ser, a comunidade espírita vai ter nesse final de semana aí uma oportunidade de ver a doutrina espírita em diversos ângulos diferentes, com diversas pessoas diferentes. E né? O interessante é que vem muita gente fora para esse evento do Chico, né? Então dá para aproveitar bem como é. E aí a feira do Livro Espírita vai ter um banner lá no evento do Amigos do Chico. As pessoas vão poder ir até a Praça de São José e comprar livros com descontos aí fantásticos. Então vai estar tudo uma integração conhecer, fantástica. Geralmente quando a gente faz o evento, quando a gente vai no evento do Chico em outros lugares, por exemplo, quando foi em Recife, foi lá em Goiânia, em Santos, aí tem um momento que não tem palestra, no sábado de manhã não tem palestras, né? Então eles, o que que eles fazem? Eles saem para fazer um city tour, conhecer a cidade, ir lá na feira, conhecer a feira. Tá vendo? Então a gente acaba usando essa oportunidade para poder conhecer a cidade e também conhecer a feira. Exatamente. Quem sabe algum desses autores de livros aí não ficam dando autógrafos lá na feira, né? Vamos ver, né? Pronto. E depois, no dia 26, tem a palestra de encerramento com Alessandro Viana. Né? Então, aí entramos em setembro, nós vamos tentar fazer aqui uma coisa bacana em conjunto com todas as filiações também, que vai ser a mostra da área de atendimento espiritual, APSE, Assistência e Promoção Social Espírita, que vai ser mais ou menos assim. Durante 2 dias, nós vamos trazer pessoas, uma pessoa da USE, uma pessoa da Aliança, uma pessoa provavelmente da prefeitura, vou falar com você ainda sobre isso, Rui, dessa área de assistência e promoção social, e uma pessoa de alguma ONG, né? Tem uma pessoa excelente, que vai ser a secretária. Aí, né? E aí essas pessoas vão fazer as suas palestras, e no hall de entrada, provavelmente a gente vai fazer isso lá naquele espaço que tem ali no Parque Industrial, que é o Centro da Juventude, né? Tem um espaço ali muito bom. E as obras sociais, as diversas obras sociais que nós temos, vão colocar ali os seus banners, vão colocar seus vídeos, seus panfletos, suas fichas de cadastro, vão poder se tornar conhecidas da sociedade. Então vai ser um evento aberto à sociedade, vamos conversar com todos vocês só sobre um conselho, isso, vai ser lá em setembro. Só um conselho, né? Que eu vou lhe dar, viu? Uhum. Se não tiver ar-condicionado ou ventilador, você descarta, porque eu estive lá no encontro da COAL, que foi uma festa belíssima. Olha, a gente não aguentava. Eu saí de lá com a camisa molhada, com a calça molhada de tanto suor, porque não funcionava. É só uma sugestão do local, mas a gente vê lá o que que a gente vai poder fazer. Não, só estou dizendo, porque se não houver mudança lá, é terrível, viu? Uhum. Em outubro a gente com a intenção de, do dia 1º, trazer o encontro de evangelizadores da infância, que vai envolver toda a comunidade espírita também, como já envolveu este ano, né, de 2016. E depois, novembro, aí nós vamos ter o seminário de mediunidade, que a USE de São Paulo já nos solicitou para que a gente fundisse com o Encontro Paulista de Mediunidade. Então, nosso seminário, ele provavelmente vai se transformar no Encontro Paulista Mocidade aqui, de mediunidade, aqui em São José dos Campos, né? Que aí traz um seminário, e as pessoas podem debater e falar sobre esse tema, vai ser muito bacana, né? E é isso, fora isso, nós temos também no dia 6 a 11 de novembro a quinta semana de estudos espíritas. Esse ano nós vamos falar sobre Hermínio Corrêa de Miranda. Então todos os expositores vão estar falando sobre as obras do Hermínio, né? Inclusive alguns deles conheciam ele, né? E assim nós vamos trazendo os eventos. Esses são o que a gente está planejando. Tá. E Nadir, o que que nós podemos falar? Que o encontro geral da Aliança, que agora é no Carnaval, vai ser feito aonde? O o encontro desse ano é em polos, né? Então, nós temos 4 polos. Nós somos do polo 1. E pela primeira vez, essa RGA em polo vai ser em Petrolina, Pernambuco. RGA significa Reunião Geral da Aliança. Vai ser em Petrolina. Isso. Cidade linda. Durante cada 3 anos, tem uma que é a geral, que é em São Paulo, né? Aí depois, nos outros 3 anos, ela passa a ser regional. Cada polo reúne 4 regionais. E realiza, assim, uma maneira de tirar um pouco de um foco só e levar um pouco para as pessoas participar. E pela primeira vez vai ser lá em Petrolina, Pernambuco. Então, estamos já preparados, vamos estar lá e eu adoro lá, eu já fui lá naquela regional 2 muito vezes. Bonito, né? É muito bonito, um pessoal são muito receptivos, muito amáveis mesmo. Amar, então, e o Pedro. É lá que o pessoal fala, nós fundamos um centro espírita pertinho, é 300 quilômetros. É verdade. Lá eles são assim, eles são assim, dão um exemplo pra gente, porque ele é assim, se chega um assistido na casa deles e ele sabe que ele andou 8 horas para chegar naquele lugar, eles vão lá e abrem um centro, tá? Eles são, até as casas lá, tudo tem nome de fraternidade, sabe? Joana de Anjos, Jerônimo de Mendonça, mas tudo é fraternidade, então vai ser lá. E vai ter também, eu vou falar bem rapidinho aqui, né? Vai ter ela, e junto, paralelo com ela, mas só que na etapa desse dia onde vai ser o Encontro Geral da Mocidade, né? De 2017. Vai ser onde? Ainda vão definir ainda o local que vai ser, sabe? Aqui não está definido ainda. E vai ter também curso para dirigente de escolas em agosto. E em novembro também, para dirigente de mocidade, que é o que a gente muito precisa, né? Agora, o mês de setembro, teremos um curso de capacitação de evangelizadores também, dirigente para curso de médio, e encontro novamente da mocidade, tá? Agora, tem muito mais coisas, mas isso, como cada casa recebe calendário, então elas devem colocar isso em exposição. Quero focar só na RGA, porque vai ser muito bom lá em Pernambuco. E a participação na Feira do Livro é muito grande do pessoal, né? A turma participa também bastante, né, Luiz? Tem bastante participação. A Feira do Livro Espírita tem cerca de 300 voluntários. Então, isso mobiliza pessoas de várias casas, inclusive Casas da Aliança, né? E é um evento fantástico. Para quem trabalha lá, é muito motivador. Eu já vou até deixar o meu feedback aqui, ó. A gente pode convidar o Bacelli para autografar os livros lá na feira. O que você acha? Isso vai depender de um monte de coisa. Vai depender de um monte de acertos. Eu sei que não depende só de você, Eduardo, mas fica aí meu feedback. Então vamos. Vamos lá. Vamos para os ganhadores dos livros? Vamos, porque falta somente 10 minutos para nós encerrarmos o nosso programa. E hoje a Piratininga irá transmitir, a Super Piratininga irá transmitir a transmissão de cargo do prefeito e também a posse dos novos vereadores, né? Quer dizer, eles vão, vão ser, hoje começa uma nova legislatura lá na Câmara Municipal, com a posse dos novos vereadores e também do prefeito e do vice-prefeito, né? Vamos colocar a música para o sorteio? Então, os ganhadores dos 2 livros espíritas que participaram com a gente, ligaram, interagiram conosco no WhatsApp, ou no Facebook, ou no telefone também. Então, foi o Zenildo Duarte, que ganhou o livro, e a Miriam Cruz, que participou no WhatsApp. O Zenildo que ligou para nós, e a Miriam que participou no nosso grupo do WhatsApp, ganharam os livros. Então, é só buscar os livros lá na Casa do Caminho, na rua Rui Barbosa. Deixa eu pegar aqui. Avenida Rui Barbosa, número 232, Centro, São José dos Campos, São Paulo. Então, ou ligue lá no 12-3941-9735, lá e fale com o Mário Vinhas. Todo mundo adora conversar com o Mário Vinhas lá e buscar o livro, e só para bater um papo com ele. Você trouxe algum aniversariante, Rui? Tem algum? Não tenho. Então, a gente parabeniza a todo mundo. Vamos até colocar a música aqui. a gente deixa assim, o grande aniversariante. Ah, a Nadir acabou de falar que é aniversário do Anjo Ismael. Do Anjo Ismael. Então, e o grande aniversariante é o ano de 2017, que nasceu também. Hoje, né? Exatamente. E a todos vocês que a gente não está com a informação aqui, parabéns para todos que vão fazer aniversário essa semana, que tem muita paz e alegria no coração de vocês. Vamos então para os nossos encerramentos finais. Quem que vai fazer a prece? Eduardo, você faz a prece para nós? Faço. Então, para as suas considerações finais, está aí o microfone e também depois você volta para fazer a nossa prece final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, eu e Nadir estarmos aqui juntos falando sobre os eventos, né, Nadir? Sobre as casas espíritas, sobre o espiritismo e sobre essa união que devemos ter todos, né? Porque a USE, o nome dela é União. União das sociedades espíritas. Então, nós não temos esse problema. Nós queremos unir. Nós temos ali as casas que são adeptas, tal, mas a gente procura fazer eventos de união, unificação, que eu acho que é o mais importante para que a gente possa levar a comunidade espírita, a nossa tão querida doutrina espírita. Nadir, se quiser falar suas considerações As suas considerações finais e se prepare para um novo encontro aqui com a gente, viu? Tanto você como Eduardo. Bom, gente, se vocês prestaram atenção, união e aliança, né? Então os dois nomes têm o mesmo significado, o mesmo sentido. E o que importa é o que nós estamos fazendo pela divulgação do Evangelho de Jesus dentro da doutrina espírita. Então, é que a gente possa pensar sempre que Jesus nos pede, é que a gente siga em frente sem olhar para trás, mas não olhar para trás, mas olhar com responsabilidade e seguir o passo adiante. Eu também agradeço ao Rui, ao Jorge e ao Rodrigo pelo carinho, por esse convite e agradeço também o Luiz aqui, que sempre a gente está ligado também, né? É a união com a aliança, né, Ney? Com certeza. Vamos agradecer ao Helder, a Graça e ao nosso querido amigo que está na técnica. E vamos então encerrando o nosso programa, né? Isso, vamos agradecendo também a todos os nossos ouvintes que participaram conosco. E vamos colocar a música no final. O Inácio, esquecendo o nome do Inácio, rapaz. Você vê, o DNA tá chegando. Que isso, o Rui tem uma memória de... Estava esquecendo o nome do Inácio, rapaz, não pode. Uma memória muito boa. E agradecer a todos vocês que participaram, convidar para no próximo programa às 8 horas. A todos vocês, Eduardo, Nadir também. E a última música que a gente vai colocar é do Grupo Castelã, do CD Luz de Amor, Acredite na Vida. Então vamos passar agora para o Eduardo para fazer a prece e a gente já coloca na sequência a música. Então convidamos a todos para que busquemos em nossos corações a presença divina e possamos senti-la nos envolvendo, nos abraçando, nos impulsionando pelo que sentimos um novo ano, novas esperanças, novas oportunidades que acabam se abrindo inicialmente em nossas próprias mentes, em nosso próprio ser, em nossa própria vontade. E que Deus, que está em toda parte, está em nós, possa ser essa força que nos leva à frente para um novo ano. Que possamos ser o exemplo de vida, o exemplo cristão, como Jesus nos ensinou, não só para nós mesmos, mas para todos que nos rodeiam, para que a ambiência espiritual desse nosso jeito de ser, espírita, cristão, possa levar a muitos outros a adotar esse estilo de vida uma vida responsável para consigo e para com todos. E quem sabe, esse ano nós vamos ver esse jeito de ser se ampliar, tomar conta do, como disse o Rui, das instituições, e teremos sim um novo ano, uma nova oportunidade e novas esperanças, a partir de nós mesmos, a partir da força divina em nós mesmos. Vamos agradecer então esse início de ano. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai. Que assim seja. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.